Saudosinhas da noite, meu irmão se mudou. O sono da eternidade, Deus do céu, quem te chamou? Uma hora da madrugada, meu irmão se mudou. O sono da eternidade, Deus do céu, quem te chamou? 2 horas da madrugada, meu irmão se mudou. O sono da eternidade, Deus do céu, quem te chamou? 3 horas da madrugada, meu irmão se mudou. O sono da eternidade, Deus do céu, quem te chamou? 4 horas da madrugada, meu irmão se mudou. O sono da eternidade, Deus do céu, quem te chamou? 5 horas da manhã, meu irmão se mudou. O sono da eternidade, Deus do céu, quem te chamou? 6 horas da manhã, meu irmão se mudou. O sono da eternidade, Deus do céu, quem te chamou? 7 horas do dia, meu irmão se mudou. O sono da eternidade, Deus do céu, quem te chamou? 8 horas do dia, meu irmão se mudou. O sono da eternidade, Deus do céu, quem te chamou? 9 horas do dia, meu irmão se mudou. O sono da eternidade, Deus do céu, quem te chamou? Tantos anos que vivestes no mundo da ilusão, eu rogo a Deus do céu que te dê o santo perdão. Tantos anos que vivestes no mundo da ilusão, Deus no céu que te deu santo perdão. A divina estrela vem para te iluminar. Eu rogo a Deus do céu que te bote em bom lugar. A divina estrela vem para te iluminar. Eu rogo a Deus do céu que te bote em bom lugar. A Virgem Senhora vem para te acompanhar. Eu rogo a Virgem Mãe que te bote em bom lugar. A Virgem Senhora vem para te acompanhar.